divulga. Vamos começar de putaria, mano. Esse é o Salatiel, caralho, só lança brava. Fala pra ela, seu zap. Elas querem o Satimar Conex, que só lança as pura. Tira de sangue, porra. Tipo o Gal, porra, alteradão. Tô rouco. Tô rouco, cuzão, fiquei rouco. De tanto chupa xereca, de tanto chupa buceta, de tanto língua grelhinho, de tanto comer infinita, de tanto chupa xereca, de tanto chupa buceta, de tanto língua grelhinho, de tanto comer infinita, de tanto chupa xereca, de tanto chupa buceta, de tanto língua grelhinho, de tanto comer infinita. Bagunça privativa totalmente organizada. Se não quiser transar, é só tu ficar na sala. No quarto rola o salseiro, no quarto rola o puteiro. Toma, toma, receba, pirocada no grelo. Toma, toma, receba, pirocada no grelo. Toma, toma, receba, pirocada no grelo. Toma, toma, receba, pirocada no grelo. Toma, toma, receba, pirocada no grelo. Toma, toma, receba, pirocada no grelo. A sua colega me faz um favor, manda um recado pra ela. É papapá na perereca. Faz um favor, manda esse recado pra ela. Vou machucar sua colega. Faz um favor. É papapá na perereca. Faz um favor, manda esse recado pra ela. É papapá. De tanto chupa xereco, de tanto chupa buceta. Toma, toma, toma, receba, pirocada no grilo. De tanto chupa xereco, de tanto chupa buceta. Toma, toma, receba, pirocada no grilo. Tipo o Gal, porra, alteradão. Se é o Solatinho, caralho, só lança brava. Que é o Satimar Conex, e só lança as pra...